da minha vida. Não dá pra te esquecer, eu não consigo. Amor da minha vida, eu vivo esperando a sua volta. Calcinha Preta, volume 9. Amor, essa saudade que você deixou vive torturando quem ficou. E nem o tempo me ajudou a te esquecer. Toda noite eu viajo nos meus sonhos pra te procurar. Bate um coração pedindo pra você voltar, pra você voltar, pra você voltar. Amor da minha vida, não dá pra te esquecer, eu não consigo. Amor da minha vida, eu vivo esperando a sua volta. Calcinha Preta, volume 9. Amor, essa saudade que você deixou vive torturando quem ficou. E nem o tempo me ajudou a te esquecer. Toda noite eu viajo nos meus sonhos pra te procurar. No meu peito bate um coração pedindo